Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, vamos até às 14 horas com a sua participação por aqui, 991-248-325 ou 991-994-662. Envie a sua pergunta, você pode também acessar o nosso site para enviar a sua pergunta. Lembrando que hoje você participando aqui do programa, enviando o seu nome por escrito, tá bom? Mensagem de texto, o seu nome completo e mais o nome de um dos parceiros do programa. No final da edição de hoje você concorre a um ingresso para o almoço da festa de Nossa Senhora Aparecida, que acontece amanhã dia 14 no Barracão da Conferência São Vicente. Almoço a partir das 11 horas, tem música ao vivo com Wesley Ferreira e João Vitor. A gente vai sortear dois convites, duas pessoas para esses ingressos. E hoje também a gente vai sortear mais dois ouvintes que vão ganhar uma porção de posta de tilápia lá no pesqueiro Ilha Bela, lá do meu amigo Carlão, né? O Carlos, todo o pessoal aí do pesqueiro, um grande abraço. Vamos sortear dois ouvintes também para esses prêmios. O nosso bate-papo de agora é com o pessoal que eles criaram aqui em Guaranésia, a TV Guaranésia, um canal de mídia, né? Através de YouTube, WhatsApp. O pessoal vai explorar bastante essas mídias sociais e claro, muito voltado a conteúdos de Guaranésia, notícia, cultura, esporte. Tudo isso, falou de Guaranésia, vai estar no canal Guaranésia. Armando Aguiar, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Expresso, meu amigo. Boa tarde já, né? Boa tarde, né? Boa tarde aí a todos os ouvintes aí. Mais uma vez eu quero agradecer aí ao apoio, né? Da Pássaro da Ilha, ao nosso amigo Antônio Cláudio. Opa! Agradeço a todo o pessoal aí e uma boa tarde aí. Prazerzão tá recebendo você aqui. O Ari também tá por aqui, tudo bem, Ari? Tudo bem, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Ari Silva, sou apresentador do G-Talk lá da Guaranésia TV, o Talk Show. Legal, a gente vai falar de cada programa daqui a pouquinho. E o Vlad, tudo bem, Vlad? Boa tarde a todos aí, boa tarde a todos que estão aqui no programa também. E eu faço parte da produção lá, sempre por trás das câmeras ali, tirando foto. Só escondido. Só escondido, sempre. E o Danilo que também é um dos apresentadores do programa. O Danilo que já é figura conhecida aqui do programa, né, Danilo? Pô, aí então, ué. Né, tá aí? Então, o convite do Armando, e é um prazer estar aqui primeiramente no programa Expresso, na Rádio Pássaro da LFM. A convite do diretor do canal Guaranésia TV, Armando, chamou eu para nós estar. Danilo, você não quer colocar a cara tua lá e apresentar? Aí eu falei, o que o programa vai fazer? Nós está de conversa vai, conversa vem, acabamos bolando o programa Total Clipe. Legal. Que é de clipe, voltado não para clipe de artistas já conhecidos, mas dando artistas preferência consagrados para os artistas da região e que está iniciando na música independente, que é bom deixar isso bem. Que procura um caminho ainda aí, né? Caminho que é muito difícil, você conhece muito bem. É difícil, ajeitado, viu? Ô Armando, mas vem cá, conta pra mim. Eu já recebi o Armando aqui pra falar de teatro, já recebi o Armando aqui pra falar de cinema. Não é de cinema sim, exatamente. Filme, né? Exato. E agora TV Guaranésia, Armando? TV Guaranésia. Quando surge essa ideia aí de criar uma TV, né, pra falar de Guaranésia, pra falar da nossa querida cidade de Guaranésia? Surgiu, na verdade, aí naquela vontade de que eu sempre comento, inclusive nas nossas lives, né, de dar aí a oportunidade para que os artistas de Guaranésia, principalmente, né, não deixando de fora os artistas da região, né? Sim. Então foi criado o canal Guaranésia a princípio com a intenção, né, de divulgar os nossos artistas, né? Como disse bem aqui o nosso amigo Danilo, né? Dar oportunidade para os nossos artistas aqui de Guaranésia e posterior aí levar o canal Guaranésia TV também, né? Dar oportunidade aos outros artistas, no caso da nossa região. É, o canal leva o nome de Guaranésia, mas ele vai abranger a região toda, né? Exato. No como tá no começo, os primeiros passos vão ser dados aqui mesmo, exatamente, Guaranésia, né? É o que eu sempre comentei. A princípio, né, nós estaremos aí divulgando o artista de Guaranésia. Certo. Né? E posterior a isso, estaremos divulgando também os outros artistas aqui da região. E como é que foi, como é que vocês montaram essa grade? O que, que já tem hoje de programa que está sendo com frequência sendo colocado aí no canal? Bom, vamos lá. No meu programa, no caso, eu vou falar do meu programa. É o programa Em Cena. Tá, quarta-feira passada eu gravei com a dupla Catireira e Eunice. Opa. Né, já está sendo aí editado o vídeo e logo, logo vai estar sendo postado no nosso canal lá do YouTube. Publica no canal do YouTube e depois compartilha nas outras redes sociais. Compartilha nas outras redes sociais. Então, o meu programa, né, no caso, é o Programa Em Cena. Tá, e o que é o Programa Em Cena? O Programa Em Cena, ele é mais voltado aí, a música. Né? Vai ser mais voltado à apresentação de duplas, bandas, solo, né? Mais voltado pra música, na verdade. Tá? É o Programa Em Cena. Tá, eu vi algumas fotos lá no Facebook e é ao vivo. Tava lá o Catireiro lá com viola lá, então vai ser tudo ao vivo no Programa Em Cena. A princípio, a apresentação vai ser ao vivo. A apresentação, no caso, vai ser gravado. Né? Vai ser gravado. Mas a intenção é sim estar levando ao vivo. A galera assim, lá pra tocar ao vivo. Exatamente. Fazendo. Assim como nós estamos aí, né, nessa live aí, né? E vou explicar pro pessoal. Lá vai ser gravado o programa. Em breve nós estaremos também jogando ao vivo pelo Facebook, né? E dando tudo certo pelo YouTube também. Né, estamos aperfeiçoando lá o nosso sinal de internet, né, para poder estar levando. Vamos estar gravando o programa e automaticamente levando também o programa ao vivo nas redes sociais. Pelas lives. O Armando, e no caso do Programa Em Cena, ele vai ser gravado? Já tem uma periodicidade para a gravação desse programa, para a exibição desse programa? Não tem. Ainda está sendo programado. Está sendo programado, né? Como a gente comentou, o canal na verdade o canal já foi criado já há um ano. É. Tá? E apareceu essa oportunidade para estar montando os estúdios, na verdade, a oficina da arte, né? Sim. E aí tem muita coisinha ainda para se acertar, então não tem assim uma. Mas a ideia o que é? De fazer esse programa de semanal, quinzenal? Porque acho que diário é meio complicado, né? Diário um programa é complicado. Desse tipo. Diário é complicado, já foi comentado com alguns companheiros, então estaremos fazendo aí, digamos, quinzenal. Certo, a princípio a ideia então, a princípio quinzenal, possivelmente a gente mude aí essa ideia e começa a fazer semanal, diário, acredito que agora não temos condições, mas eu acredito no futuro, que opa. Vai sim. E o Danilo, vamos contar um pouquinho do seu programa aí, Danilo, por favor, Danilo. Uai, então, o programa Danilo, meu. O Danilo que já teve uma experiência na rádio comunitária aqui de Guaranésia, né? Com o programa. Como é que chama o programa lá mesmo? Nosso programa era Roda de Viola. Roda de Viola, né? Era... E agora migra pra TV, pro vídeo. Eu vou falar pra você, a rádio. Pelas duas experiências que eu tô tendo. A rádio eu acho que é melhor um pouquinho, porque o problema da rádio, o problema da televisão em si só, é que a rádio, o pessoal não vê a face da gente. E já a televisão, igual eu tô aprendendo muito com a Armando, eu de TV, cara, eu. Tá aprendendo agora, né? Tô aprendendo agora. Aí, tipo assim, tem uma coisa que você tem que. Aquela coisa de estar apresentando, fazer alguns gestos, alguma coisa, assim. Você não pode só apresentar parado. Então, aqui na rádio, você tem aquela coisa, sabe? Você ser radialista, você pode ficar mais à vontade um pouquinho, mas a TV, o negócio tem que ficar fazendo caras e bocas, assim, meu irmão, não sei o que lá, pra chamar a atenção do cara, pra não ser um programa muito morto. E, então você tem que ficar muito assim. O Armando fala assim, Danilo. Chega um pouquinho pra direita, vai andando, chega aqui. Ele tá me instruindo muito nessa parte, porque eu, coitado de mim, nunca tive. O negócio meio cantar e. E agora vai se tornar um grande apresentador, com toda certeza. Uai, explica Deus, pra mim uma se coisa. Se for da vontade de Deus, né? Não, e tem que ter força de vontade também. Não, não tem. Não tem, opa. Danilo, mas e aí, conta pra mim, como é que vai ser essa questão? O programa seu é clipe. É clipe. Por exemplo, o Em Cena já vai ser levar o pessoal pro estúdio e fazer a gravação. Você vai ser apresentar clipes. Apresentar clipes. Só que assim, a intenção inicial, quando a gente fez o primeiro programa teste, era fazer alguns especiais, que a gente fez o especial Legião, RPM, para poder testar o programa, né, irmão? Ah, legal. Pra poder estar testando. Agora, a partir de os outros programas que a gente foi gravando, a ideia foi mudando. O que que é as ideias? Gravamos um especial sertanejo, fizemos um só de pop rock, até chegar na ideia dos artistas locais. Por que que é a intenção do artista local, ou primeiramente artistas locais, depois regionais, né, ou até nacionais. Até que já a proporção do programa já está fazendo com que outros artistas, por exemplo, tem cara de Recife mandando clipe para mim no WhatsApp, cara de outros estados. E infelizmente os locais não estão procurando tanto quanto, é bom deixar sincero, quanto deveria que você procurar, porque eu gostaria de apresentar os locais. Mas o que acontece? E o Armando também gostaria. O programa em si só, a intenção é abranger a área, a música independente. O que acontece? Quando o cara tem gravadora, tem todo um suporte de trabalho, por isso você conhece, a divulgação, os divulgadores. Já o músico independente é muito sofrido. Eu, por fato de ser um músico independente, tá tocando em bares, barzinhos, eu sei o quanto é difícil estar divulgando a música independente. Então, esse espaço de clipe é criado para as bandas que estão começando, que faz o seu clipe, por mais que ela já esteja no YouTube, mas a gente reprisar esse clipe. Aí foi uma ideia que a gente está tendo junto, de futuramente, por exemplo, a banda do fulano de tal gravou um clipe. A gente chama o cara no estúdio, sem precisar de levar violão para tocar o fio nem nada. O cara vai comentar aquele clipe, uma entrevistinha no máximo de 3 minutinhos, e vamos ao clipe de fulano de tal. Entendeu? Pra tal pessoal, é um tipo diferente de entrevista, não é? Danilo, você, além de música, agora de apresentador de TV, você é um pesquisador também, né? Você tem lá o blog lá, que Cultura conta a história. E o canal no YouTube, interessante tem, dizer. Tem o canal no YouTube também, então você conhece bem os artistas aqui de Guaranésia. A gente tem bastante gente que produziu clipe aqui em Guaranésia? Cara, tem um pessoalzinho novo que tá surgindo, por exemplo, o Anderson Moretti tá com um clipe maravilhoso. A gente bonito tocou mesmo, no clipe dele. Só que mas é uma música dele já antiga, já deve ter uns 3 anos aquela só música. Só que eu sou muito sincero com as coisas. Você conhece é a minha personalidade. Eu que eu tenho que falar, eu falo e acabou. Eu acho que o que falta pro artista local. Só não falando bobagem, falando de política aqui, você pode falar o que você quiser. Ah, não, política, eu falar isso, eu fui trabalhar num cara aí, me deu uma canseira pra me receber aí, velho. Não, não vou falar, falar. Não. Deixa aqui. Vamos seguir então. Então, até me chamaram pra candidatar de vereador, eu tô correndo disso aí, eu não quero saber de política lá na porta de casa, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas mudando de assunto, deixa esses caras pra lá. Vamos lá então. E aí? Então, aí, né? Tava falando do Anderson Moretti, que gravou um clipe muito bacana. O que acontece é o seguinte, eu sou muito sincero. Falta um grande interesse do artista local, porque eu acho que pelo fato da cultura não ser uma coisa tão bem trabalhada quanto deveria ser, os artistas estão meio assim, leva com a barriga, não tem aquela coisa, aquela garra de vamos fazer, vamos. Tem muito artista que tem, por exemplo, o Anderson Moretti está com um clipe maravilhoso. Um clipe muito bonito. Eu compartilhei nos grupos. Danilo e Daniela, eu acho que merecia até passar para você depois, você ouvir o trabalho desse Danilo e Daniela, que é um trabalho excelente. De Guaranésia? De Guaranésia. Merecia até, se puder dar uma força na rádio. Claro. Dupla muito boa. E mas a gente, tem clipe? Tem clipe, o Armando, junto com o Armando a gente passou. E o que eu acho, tem muito cara com trabalho bom. Tem clipe sendo lançado pela essa nova juventude. O Alex Borba vai estar no próximo, se Deus quiser. Mas olha pra você ver, né? Como é que é o nome da dupla? Danilo e Daniela. Danilo e Daniela. A gente tem um programa expresso que tem uma certa audiência na região toda e nunca o Danilo e a Daniela procuraram pra ocupar o espaço. Antônio Cláudio, é difícil também essa relação do artista, né? Eu vou te contar. O artista não procura, né? Não procura, né? Sem pegar o tempo deles também pra eles falar, mas vou resumir uma coisa rapidinho aqui. E o Armando sabe disso. Quando eu casei, cara, eu tinha 5 mil CDs. A minha mulher engravidou e tal, eu tinha que acabar com aquele CD lá, porque não dá tempo de passar pro berço lá pra minha filha que tava chegando, né? Aí o que aconteceu? Cara, eu tinha nada, uns 30 CDs de gente de Guaranésia. Alguns até o CMD, eu ganhei dos caras. E os caras não colocam na internet, os caras não divulgam o trabalho deles na internet. Sobra pra quem? Eu poderia individualmente, vou publicar o meu trabalho na internet, Danilo Estrado, minhas músicas, e que exploda os caras. Eu não, cara, eu fiz questão de divulgar todos os artistas, porque isso é importantíssimo pra nossa cultura. Senão ninguém vai ficar conhecendo, é o caso dessa dupla que você me falou. A mesma coisa o canal Guaranésia TV, precisa ser, é um canal que precisa ser trabalhado, o pessoal de Guaranésia precisa valorizar, porque isso é um patrimônio que se torna público, igual a Rádio Pássaro da Ilha, é um patrimônio público, o pessoal tem que fazer o quê? Ouvir a Pássaro da Ilha. E a mesma coisa é a Guaranésia TV. Tem que caminhar junto, porque são projetos que são de grande proporção para Guaranésia e para nossa região. E eu percebo que o pessoal tem que valorizar mais isso. O pessoal está muito desligado, né? Desligado, infelizmente. Então já vamos fazer esse convite no ar aí para a dupla. Tem outros artistas aqui de Guaranésia. Antes o Marquinhos Leste. Sim, a Bia também, né? Que eu preciso trazer aqui no programa. Enfim, tem muita gente boa aqui que a gente precisa de trazer aqui no nosso programa. O Tony Play, tá lá em Gospé, tá ligado? E tá mandando um abraço pra vocês aqui, tá ligado aí na 103. Um abraço, Tony. Tem mais aqui, Micaele também tá mandando abraços. Giovanni Brito, parabéns Aguiar, parabéns a toda a equipe, muito sucesso aí pra vocês. A Vera também tá mandando aqui um alô, muito obrigado, Vera. E o Arê. Vamos falar do programa do Arê. E aí, qual é o seu programa, meu amigo? Então, meu programa vai ser um talk show, certo, né? O G-Talk, sendo transmitido pela Guaranese TV. Tanto é que o Giovanni Brito mandou um abraço aí. Amanhã a gente vai fazer a gravação com o Giovanni, né? O Zezinho. Da Mineirinho, né? Mas o personagem chama Zezinho, na verdade. Zezinho. A gente vai fazer uma entrevista com ele amanhã para ser divulgado na terça-feira. Né? Já, já grava amanhã? Grava amanhã, domingo, a gente faz edição, faz todo o trabalho de arte e depois divulga na terça-feira. E qual vai ser o foco do programa? O talk show, ele é entrevista bastante dinâmica, tanto artista quanto celebridade, qualquer aberto, pessoa então, que vai falar de tudo. Exatamente. Então o meu não segue a linha do Armando e nem do Danilo, porque eu pego qualquer pessoa que tem alguma presença na comunidade, tanto de Guaranese, qualquer cidade aqui da região também, né? Quem a gente tem vai algo trazer pra falar? Na verdade a gente vai, né, não é nossa vontade, mas a gente traz também que esse político, vereador, quem quiser falar alguma coisa, a gente traz que tenha alguma mensagem para passar para desde TV, que, né, tenha algo para falar, exatamente, vai ser convidado. Exatamente. Tanto é que o Giovanni, que é um artista aqui de Guaranese, ele é ator, comediante, né? Faz stand-up também. Então tem bastante material pra gente estar passando. Cara, o Giovanni é impressionante. Eu tava vendo, acho que foi o penúltimo vídeo dele, mais de 400 mil visualizações. O Giovanni que tem uma abrangência bem legal no YouTube. Tem mais de 150 mil seguidores. Já vai receber a plaquinha do YouTube lá. Exatamente. Né? Já recebeu, hein? Já recebeu? Pelo que eu vi postar a foto lá, parece que... Ah, legal. A não ser que não seja a dele, né? Seja de outra pessoa que ele postou, mas eu acho que é dele. Mas é um dos grandes talentos que a gente tem aqui em Guaranese. Acho que vai ser uma entrevista bacana. Essa eu não perco por nada. Então vai no ar na terça? Vai na terça-feira. A gente faz edição de segunda pra terça e terça-feira tá no ar já a entrevista do Giovanni. E já tem mais alguma programada aí pra frente? A gente tem algumas pessoas aí na agenda aí que a gente não vai ainda divulgar porque ainda tem que confirmar. Exatamente. Confirmei hoje, na verdade, com o colega nosso também, que é o Gil Franco. Certo, falei com ele hoje, mando um abraço para ele se ele estiver nos ouvindo e quem de repente nos assistindo ao vivo. Gil agora... Franco também já está na agendinha. E o Gil que agora está fazendo palhaço, né? Exatamente, é o Mortadela. Mortadela, isso. Um dia ele o Vaguinho ia levar em casa lá. Eu falei, leva ele antes do almoço, né? Entendeu? Eu não entendi isso, porque você não entendeu, né? É o palhaço. Foi o Farinha que apresentou. Isso aqui é o palhaço Mortadela. Levar o Mortadela depois do almoço. Agora eu vou lá no teu estúdio. Vai lá, meu. Leva o palhaço Mortadela, mas vai antes do almoço. Engraçado. Entendeu? Estranho, né? Tem cor de Mortadela. Olha. Ah, e também a nossa amiga Adriana, lá da Malhação. Certo. A gente precisa confirmar com ela. Vai estar com presença no talk show também. E aí, como é que vai ser, Ari? Vai ser. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Armando. Já tem uma semanal? A gente tem uma programação quinzenal, certo, né? Porque a gente trabalha também, né? Senão faz só o trabalho da Guaranese TV. Seria seria um ótimo prazer, ficar só por conta disso, mas ainda não como não deu certo ainda, a gente está trabalhando por fora ainda e mantendo a Guaranese TV. A cada 15 dias a gente lança alguma coisa diferente. Mas aí fica intercalado, fica o Total Flip, fica o Encena e fica o G-Talk, que é o talk show de Guaranese. Sempre. Exatamente, sempre tem um pouquinho de cada um, né? Ô Vlad, já que você está aí nos bastidores, eu imagino que para montar cenário, desmontar cenário, põe câmera, tira a câmera, vai ficar, a responsabilidade é sua. Na verdade, minha, do meu tio, nós fazemos tudo. Na verdade, lá, cenário, quem começou a montagem de tudo lá? O canal é do meu tio, né? Já há um ano, como ele disse. Mas aí, um espaço grande lá, bacana, em casa. A princípio a gente ia fazer um estúdio pequeno, só pra gente fazer as coisas do teatro, essas coisas assim, mas pô, vamos expandir. E assim foi se tornando um estúdio que ainda não terminamos, né? E aí veio essa ideia de fazer. Meu tio já tinha também esse programa em cena, né? E aí meu tio falou, vou convidar o Danilo pra poder fazer um programa. A gente foi estudar. Arrependi, cara. Né? A gente foi estudar uma ideia, né? De um programa pra ele fazer. E aí meu tio falou do Ari também. E aí vamos conversar. E aí a gente tinha algumas ideias de alguns programas já pra fazer. E aí o Ari também teve a mesma ideia de fazer um programa de entrevista, né? Então, a princípio, nós estamos lá com esses três programas. Então, eu fico ali, câmera, eu vou auxiliar se meu tio está apresentando, eu vou auxiliar na filmagem, passar para ele como está, onde ele cuida pode ficar. De direção, de produção. Isso. E vou tirar algumas fotos também, na hora de divulgar também, eu vou, de ajuda a divulgação. Mas na frente das câmeras e apresentar um programa por enquanto? Por enquanto não, mais à frente eu acredito que apareça alguma coisa. Eu vou esperar aí, como o Danilo disse, o que for da vontade de Deus é o mas, o que vai ser. Mas é porque vocês estiveram aqui conversando e você fez parte do grupo, né? O Cairê, né? Cairê, é isso. Cairê, então já tem esse conhecimento de palco, de apresentação. Já, né? já sim. Já pode pensar, né, no futuro aí, né? Menos. Criar um programa aí pro Vlad. Sim, né? Sim. Foi, na verdade já foi pensado, feita a proposta para ele. Tá difícil aceitar a grana? Difícil, o cachê é muito alto, né? O cachê é muito alto, então... Mais uma hora vai dar certo. Ô Armando, agora eu fico preocupado com uma coisa. Opa. Tá, tem a TV Guaranese aí. E os projetos de teatro? Estão lá debaixo na gaveta, escondidos ou ainda tá aí? Não, como eu comentei ali, na verdade, o nosso espaço se chama Oficina da Arte. Ali é feito, na verdade, tudo relacionado à arte. Né? Logicamente, nós estamos montando ali toda a estrutura da Guaranese TV, mas não deixamos de trabalhar também na cenografia do próximo filme, que é o Medalhão Mágico, né? Tanto cenografia quanto figurino, e enfim, nós continuamos, ensaiamos também a peça O Fantasma no Velho Teatro, né? E sei que Deus quer, estaremos apresentando no Centro Cultural em breve. Acredito que você também nos dará a oportunidade, né? Sobre isso, né? Pra estarmos deve vindo. Ser esse ano ainda, né? Mas se Deus quiser, eu sei que ele quer e o grupo também quer. Estaremos divulgando aí, apresentando e lançando o nome Túnel da Arte, né? O grupo teatral Túnel da Arte aqui em Guaranese, é pro pessoal de Guaranese região ficar sabendo de que tem outro grupo também de teatro aqui em Guaranese. Tá, o Túnel da Arte então vai ficar esse grupo responsável pela peça e o medalhão e o filme, o medalhão mágico. O medalhão tem... É o pessoal do Túnel da Arte também que faz parte? Alguns. Ou já é outra galera? Não, são alguns. Alguns, né? Alguns sim. Outros não estão muito afim de participar deste projeto, né? Então vai ser feito ali uma reunião com o pessoal que esteja interessado e aí sim vai ser distribuído aí o personagem de cada. Mas esse é um projeto componente. Um pouco mais para frente, Armando? A princípio sim, porque agora nós estamos aí desempenhando um pouquinho mais aí no Guaranese TV, né? Divulgando o Guaranese TV, aí vai ficar muito mais fácil para divulgar as peças, o projeto do filme e outras coisas. E tem muito aquele negócio, todo mundo trabalha, né? Todo mundo trabalha. Não tem problema, né? Não tem tempo. Não sobra muito tempo. Faz 3 semanas que eu não gravo. Então. É muito trabalho, né? Muito trabalho, então. Mas é o que a gente sempre comenta, eu já comentei com o pessoal, degrauzinho por degrauzinho. Não adianta querer subir, dar o passo maior que a perna, porque vai cair. E tudo aí a queda é feia, aí depois desanima, aí entra em depressão, sabe? Aí... Passo a passo, né, Armando? Não, é passo a passo. Armando, já que vocês têm lá o estúdio montado, a gente falou agora há pouco na conversa com o Danilo aqui dessa questão de, eu acho que muitos artistas em Guaranese não têm clipe. Lá hoje, o estúdio que vocês estão montando tem condição de montar esse clipe, de fazer esse clipe para esses artistas que querem de repente, mas falta esse... Opa, eu vou... criar um clipe, mas quem vai produzir isso para mim? Isso. Hoje vocês têm condição de produzir um clipe para esses artistas? Vamos dizer assim, produzir um clipe, igual você comentou lá no caso, lá eu acredito que dependendo do artista, dependendo do clipe, da imagem que ele quer, no caso, que seja inserido no clipe, lá tem condições de fazer. Dá para fazer. E temos sim condições aí. De fazer externas, por exemplo. Vamos colocar, eu acredito que 80% nós temos condições de fazer externas também. Legal. Então, vamos baixar um pouquinho, 60%. Não, mas já dá pra fazer com criatividade, vocês são super criativos, dá pra fazer, né? Dá pra fazer, dá. Ele fez um trabalho pra mim lá em Seburgo, lá cena das imagens lá de Seburgo lá. Ele gravou, né? Se eu fazer um showzinho em Seburgo, ele gravou, você viu o trabalho que ficou. Foi ainda no Mirarau, né? Ainda recrutou pra Seburgo. Ah, eu achei que não ficou ainda bom, não. Ah, é que ele é perfeccionista mesmo, você tem que levar. Não, tem que melhorar, cada dia tem que melhorar. Não, mais e mais. Fazemos o nosso trabalho na humildade, como você mesmo já sabe. Aquilo ali é um trabalho humilde para as pessoas humildes. É o que eu sempre procuro frisar bastante. Próximo programa da TV Guaranese que vai ao ar é o seu mesmo? Isso, sou eu. É o próximo que vai lá na terça-feira? É, o meu vai ser gravado amanhã junto com o Giovanni. A gente vai fazer edição e terça-feira já tá no ar pela Guaranese TV. Cara, eu já entrevistei o Giovanni, você vai ter muita dificuldade, viu? Cara, é chato, né? Eu não sei, eu realmente nunca conversei com ele ainda. O cara fala muito, eu tô achando que não vai ser só 30 minutos. Ele fala bastante, mas a gente vai editar. Vai ser uma pergunta e meia hora de risada. Depois mais uma pergunta. É uma figuraça, viu? Vai ser um show de bola a entrevista, tenho certeza disso. Fala super bem, só que é risado o tempo todo, né? Ah, isso é bom, cara. A gente tá precisando disso mesmo. Dar umas boas risadas, né? Lá e descontrair bastante. A gente teve a primeira entrevista, foi com o Bruno Veiga, de Guaxupé. Já tá disponível, né? Foi ele que estreou o talk show da Guaranese TV. E tá disponível lá no site, pelo Facebook, também pelo YouTube. Ficou bastante descontraído. A gente tava com o DJ também. Teve bastante pergunta, bastante coisa legal. No YouTube é só procurar a TV Guaranese, Armando? Guaranese TV. Guaranese TV. Guaranese TV, procura lá no YouTube. Pronto. Eu não sei, você colocou aquela arte. Não, tá bem fácil. É só colocar a Guaranese TV na pesquisa, que aparece já em primeiro lugar, tanto no YouTube quanto no Facebook. Facebook também. Exatamente. E ali é onde vocês vão trabalhar, né? Exato. Guaranese TV de divulgação. Foi criado para fazer uma coisa diferente do que nós temos já aí nos canais aí do YouTube, né? Que a gente vê muito, né, a programação, e muitos mostram só aquilo ali, né? Só aquilo ali num espacinho. Muitos gravam num quarto, numa salinha, e fica só aquilo. O Guaranese TV, a minha intenção é fazer vários programas e ser disponibilizado em um canal. Sim. Então serão vários programas e jogado em um canal. Mas é um canal de TV. É um canal de TV que vai ser diversificado a programação. Não vai ser uma coisa só. Não vai ser só o do Danilo, né? O Total Clip, ou só o programa em cena, ou só o G-Talk. Terão, no caso, vários. Além dos três, terão outros ainda. Programação toda independente aí, no caso. Mas se alguma empresa, por exemplo, quiser patrocinar o programa. Ah, eu gosto aí de programa de entrevista, eu quero patrocinar o programa do Ari. Tem essa possibilidade? Dá para ser feito? Inclusive, feito? Inclusive, essa palavra é o que a gente espera, mágica, né? A palavra mágica espera, é essa aí que você falou. É o patrocínio que nós precisamos, na verdade, né? Acho que a exposição da marca ali no programa, então, beleza. É lógico. Merchan, inserção, tudo tranquilo. Ele comentou no caso do próximo terça-feira, se der tudo certo, que eu estou esperando a resposta de um outro colega aí, talvez antes do dele, de terça, talvez entre o que eu gravei quarta-feira. Já tá editado. Falta só uns detalhezinhos que eu estou esperando a resposta de um amigo aí. Ele me dando a resposta e mandando para mim o material, aí acredito que antes de terça-feira já entre o meu programa em cena. Com a dupla Catireiro e Eunice. Que é o que você gravou, até tem as fotos lá no Facebook. E o João Barrinha também. O João Barrinha, que é irmão dele, né, que foi lá dar uma forcinha lá pra dupla. Pra patrocinar, então, Guaranese TV, os programas, fala com quem, conversa com quem, quais são os canais aí pra comunicar com vocês? A gente vai deixar o telefone. Tá sendo exposto aí nos vídeos o telefone. Acho que no primeiro foi o do Bruno, isso. O Ari, ele já colocou. Já. Eu já vou expor também o meu no próximo vídeo, né? Posso fazer o telefone? Claro, posso. Deve. Divulgar já os patrocinadores que tem? Pode também, fica à vontade, amigo. Opa. Pessoal, vamos ficar esperto aí. Então, o telefone aí para contato, no caso, para o pessoal que queira patrocinar, nos apoiar, é o 99104-9823. 99104-9823. Fala comigo mesmo, né? Armando Aguiar. E o Ari, acredito que vai também disponibilizar o dele. Né? Vai, né? Isso. Ou então, eu tenho só um pessoal por enquanto, né? Não tenho um comercial pra gente tá divulgando. Pode estar utilizando esse que o Armando passou. E no próprio Facebook, entrar em contato com vocês, ele muito, é bem página. Mais fácil. Melhor. A gente tem a página oficial da Guaranese TV, que você já pode estar entrando no chat lá e conversando com a gente a qualquer horário. Eu acho que até melhor. Já pode patrocinar aí os três programas que tem a princípio de repente tem um patrocínio geral, né? A ideia, na verdade, a princípio era essa: um patrocínio geral pra Guaranese TV. Mas pode sim ser feito um patrocínio para tipo, eu quero patrocinar só o G-Talk. Sim. Não tem problema nenhum. Quero patrocinar só o Encena ou o Total Clip, não tem problema nenhum. Né? Pode entrar em contato sim, como ele disse, na página do Guaranese TV, Facebook, Armando Aguiar, né, Danilo Estrada, Vlad Peixoto, Ari Silva, entra em contato lá, entra em box e chama vocês aí para conversa, para negociar, e sempre dá negócio. Com certeza. Sempre dá negócio. Ah, dá sim. O Armando, já tem uma galera aí já procurando vocês para patrocinar, já tem alguns patrocinadores, eu sei que tá muito novo, muito recente, ainda já tem esses patrocinadores, patrocinadores? Tá, recente, você conhece esse pessoal, sim. Logo antes de, estávamos ainda na construção do cenário, aí eu já tinha feito contato, né? No caso, JSAT. Opa, do nosso amigo José. Mandar um abraço pro nosso amigo lá, o Joselto, a Beth, né? JSAT. Temos lá a Brasturbo também, Telecom. Brasturbo, do Flamengo. Está lá fazendo aí o apoio no nosso sinal. Inclusive, quero pedir aqui pro Flávio aumentar, né, os nossos megabytes. Dá um ganho a mais aí. Já fez um propaganda a mais aqui no Expresso. Dá um ganho a mais, ó. Tá? Brasturbo, Telecom. Tô fazendo aqui, ó. E tá ao vivo aí, né? Aumenta, vamos aumentar o sinalzinho lá que a gente vai estar. Enfim, JSAT a princípio e o Brasturbo e a cabeleireira aqui de baixo, a Simone. A Simone também, né? Simone. Vai entrar com a gente aí pra estar podendo mostrar aí a empresa dela e o produto dela. Beleza, ótimo. Queria agradecer muito, desejar muito sucesso para vocês aí no evento. E a gente vai estar divulgando também lá nos grupos do programa Expresso. Lá a gente faz a divulgação aí de todos os programas aí de vocês, assim que vocês estiverem prontos, é só mandar o link e a gente divulga aí, ajuda a divulgar também. Tá bom, Vlad? Tá certo, eu só queria agradecer a oportunidade aí e falar que isso é uma coisa muito bacana, muito bacana. Pessoal, e quem quiser fazer uma visita também lá, né, pode estar entrando no Facebook, conversando com a gente, as portas estão abertas lá para qualquer pessoa que quiser fazer uma visita pra gente. Pra conhecer o estúdio, né? E eu também não poderia deixar de fazer uma coisa aqui que meu filho pediu. Pra mandar um beijo pra ele aí, pros meus pais também, que cederam lá o lugar pra gente estar fazendo, né, o estúdio. E falar muito que eu amo eles aí e agradecer também o pessoal que trabalha com a gente lá. E o Cairê acabou? Então, o Cairê ficou em Guarulhos. O pessoal, cada um foi pro lado. Não, cada um foi pra um lado, na verdade, né? Cada um foi trabalhar individualmente. A gente, logo, logo, vai estar surgindo uma outra banda aí, aqui em Guaranese. Pagode também? Não, vai fazer todo tipo de música. Ah, bacana. Ele vai trabalhar com tudo. O Vlad, nem sabia que ele fazia parte, teve aqui semana passada, né? Tomou aquele café legal, um café gostoso. Eu tô esperando até hoje. E aí? Aquele café eu tomei Vlad hoje. Vim tomar aquele café hoje. Estiveram aqui no programa e a gente falou aí que eu fiquei sabendo. Cairê, a gente tocou muito aqui na rádio. Tocou. Anos 2000, né? Comecei nos anos 2000? Foi, por aí. Foi. Tá velha, Ari, valeu, obrigado pela participação, sucesso lá no Maravilha. Getalk. Olha, eu gostaria de deixar aqui o convite pra você, tá indo lá qualquer dia lá visitar o Getalk, que eu quero fazer uma entrevista com você também. Você sabe que eu sou locutor de estúdio. Não tem problema, eu sei que você fala bem, você fala bem demais, mas eu... Vou fazer uma entrevista de costas. Eu vou colocar um saco de pão. Não, mas eu gostei bastante, achei bastante legal a interação dele, eu gostaria de entrevistar ele qualquer dia. Vamos agendar isso aí. Vamos agendar sim, vamos agendar. Tipo o sombra do ratinho, né? Valeu, Vlad. Muito obrigado. Parabéns, viu? Armando, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, sucesso aí nesse projeto, viu? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar divulgando o Guaranese TV. Eu peço o pessoal acessar o YouTube Guaranese TV. Lá já tem vários conteúdos, né? Tanto vídeo quanto fotografias. E em breve teremos mais, né? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade aqui da 103.3 Pássaro da Ilha, a maior audiência da região. Olha só, hein? É, isso vai entrar como patrocinador também. Opa, vou ter que falar com o Miguel. Tá gravado isso aqui, não vai fugir não. Tá gravado, hein? Miguel, ô Miguel, você tá ouvindo aí, Miguel? Responde. Então, aí, Miguel, agradeço, tá, né? Agradeço, tá tomando café, agradeço também ao apoio do Vlad, do Ari, do nosso amigo Danilo e de outras pessoas aí, né? Com relação a patrocínios, tem a pessoa física também, que também está nos ajudando. Eu não vou ficar falando o nome da, né, não sei se poderia, mas além da pessoa jurídica, tem a pessoa física que também está nos apoiando. Então, mando um abraço e agradeço a todo mundo. Agradeço ao Buca e a Nenê, que é a minha irmã, que também cedeu lá o espaço, está direto lá, né, nos apoiando, fazendo o nosso cafezinho da tarde. Inclusive hoje, ó, pessoal, já prepara um cafezinho, daqui a pouco a gente está subindo aí, né? E é isso aí, eu agradeço mais uma vez. Lá tem cafezinho mesmo ou é igual? Tem, não, lá tem. Lá tem. Lá tem. Lá você pode ir lá que você vai ter um cafezinho, uma bolachinha, um pão de queijo e por aí. Tem tudo isso mesmo? Tem pãozinho com manteiga. Danilo, valeu, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Sucesso nesse trabalho agora, viu? Uai, prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade cedida à rádio, né, ao grupo, né, nós quatro, somos um conjunto de apresentadores, co-diretores e diretores, obrigado ao Programa Expresso, e queria deixar uns abraços aqui, que se eu não mandar, eles vão me cobrar depois no Facebook, lá no WhatsApp. Queria primeiramente mandar um abraço pra minha filha, né, minha filha tá ali, já tá com 2 aninhos, quebradinha, minha esposa Sueli, minha família, que sempre me apoiam. E agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, ao Armando. E obrigado de coração. E mandar uns abraços aqui para ter um amigo meu lá de Recife, o Pedro. Que, ó, Danilo, manda um alô lá no WhatsApp lá. E muita gente no Facebook. São 10 mil pessoas que eu tenho aqui no Facebook. Então tem muita gente que às vezes. Um abraço para todo mundo, pessoal que curte o nosso trabalho. E dizer que eu vou estar. Pode dar um merchandise aqui? Claro. Ela patrocina você aqui. Dia 24 nós estaremos na Thaís. Teve essa semana, né? Quarta-feira você teve. Tive na quarta. Agora 24 nós vamos estar na Thaís. Mês que vem nós vamos estar em Guaxupé, Muzambinho e Mococa. Levando nossa apresentação. E vamos estar de novo na Thaís. Estamos rompendo. Então, dia 24 é no rodízio de pizza, né? Da Thaís. Aí as outras datas confirmando. Vai ser uma festa particular e 2 barzinhos que vamos fazer. E por aí vamos. Tá fraco não, tá vendo? Já pode patrocinar também o canal. Patrocinar o canal. Quero mandar também um abraço pro meu filho Cauã. Com certeza tá ouvindo, e toda a rapaziada lá, os amigos dele, né? Valeu. Ah, eu não vou fazer igual o Danilo, ficar falando nome, porque. Tem um amigo meu também de Santo André também. Abraço pra todo o André mundo. Trini. Manda um abraço pro André Trini, de Santo André, compositor, que apoia muito nós aqui também. Certeza. Valeu, valeu, gente. Um abração, galera. Intervalinho comercial, voltamos já já. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.